garotas amam Ludmilla. Quer se mostrar para as amigas, quer ser a desapegada. Mas na madrugada ela sempre me liga e eu conheço bem essa mina. Eu já acostumei com essas fitas, na frente dos outros é toda exibida, se sente a própria Anitta. Mas não se esqueça, quando o rolê acaba, olha para o lado e não percebe quem ficou. É o mesmo cara de sempre, o vacilão que sempre tenta e não consegue chamar a sua atenção. Se esforça, mas é sempre em vão, te convido e você diz que não. Mas pode ir pá, pode ir pá, não escondo o sentimento não. Ligo de me entregar, não. Ligo pro que vão falar, não. Ligo pro que vão pensar. A vida é muito curta pra visualizar e não responder. Me pergunto por quê. Melhor aproveitar, já que estou em ascensão. Meus manos sempre falam, esquece essa mina jão. Várias mina dando boi e você nessa situação. Se eu tivesse uma voz dessa, ia ter mais marra que o Lebrão. Sei que cê gosta dela, mas uns bagulho desse é sem perdão. Eu finjo que consigo te esquecer, eu já desisto. Eles falam, não duvido, já perdi até uns amigos. E você sempre faz isso comigo, mas se você ligar. Yeah. É só você me ligar que eu vou. É só você me ligar que eu. É só você me ligar que eu vou. É só você me ligar que eu. É só você me ligar que eu vou. Pode pá, pode pá, que eu vou te atender sim. Também tô com saudade, daqui a pouco eu vou chegar. Pode pá, demorou. Só vou tomar um banho, em meia hora eu vou chegar. Desmarquei meu rolê, onde encontro você? Vou passar no mercado e comprar umas paradas pra gente comer. Então pode pá, pode pá, já já eu tô chegando. Mas se você ligar. É só você me ligar que eu vou. É só você me ligar que eu. É só você me ligar que eu vou. É só você me ligar que eu. É só você me ligar que eu vou. Pode pá, que eu vou te atender sim. Também tô com saudade, daqui a pouco eu vou chegar. Pode pá,